Outra atitude. Ao norte rap. Malandrinha ação nos beat. Sim, comentaram de mim, falaram de mim pelas costas. Mas é murro na boca, tiro na cara, meu parça, como resposta. Pois chegou um momento na vida que devemos mandar geral se fuder. Com seus preconceitos e esses conceitos malucos, otários, cês vão se fuder. Cansado de tudo, te juro, não vejo a hora de acertar uma bolada. Queimar um do bom em uma praia deserta com as mina toda pelada. Outra atitude estourado nas caixas em todas as quebradas do Brasil. Só os shows lotados, ingressos esgotados, geral quando viu aplaudiu. Tá sentindo o peso do sonho? Então não atravessar meu caminho. Sabe o que eu te proponho? Sentar no sofá e ficar pianinho. A caneta tem o peso do mundo, cada verso será eternizado. Assista quem sabe fazer e tem a linguagem do rap pesado. Cê não sabe o que eu faço, de onde vim, pra onde vou, nem onde quero chegar. Cê tem consciência que bater de frente com a gente é o mesmo que se suicidar. Tentaram a sorte, mas o que não pode, nós é criar de favela. Otário pensando que é Deus, pediu perdão diante do três janela. Vem cá, que eu vou te mostrar. Vem cá, só não pode chorar. Cê pensa que é personagem, cola na grade que eu vou te mostrar. Cê pensa que é personagem, cola na grade que eu vou te mostrar, porra. Vem cá, que eu vou te mostrar. Vem cá, só não pode chorar. Cê pensa que é personagem, cola na grade que eu vou te mostrar. Cê pensa que é personagem, cola na grade que eu vou te mostrar. Estamos brincando de fazer rap, tamo muito longe de personagem. Não temos tempo pra adulto, moleque. Isso é compromisso, não é viagem. Letra tenho várias opções no leque, não quero usar isso como vantagem. É tipo make essa sua coragem. Nosso som tapa, borra maquiagem. Canto realidade, não atuação. Só obra autoral, zero ficção. Alguns falam muito, outros vi que são. Outra atitude, outra visão. Ao norte segue a direção certa. Falador, infecção que cerca. Circula, mas não me acerta. Claquete, boom, fim da sua novela. Não sou de piada, levada, elevada. Elevando a quebrada pra não ser quebrada. Quebrado e quebrando, caindo que se aprende. Cicatriz estou colecionando, fazendo valer cada linha. Como se fosse pra uma filha minha. Pra ela entender que mesmo que tenha de monte, a vida não é ladainha. Protagonista desse mundo cão. Em toda a verdade a gente tá vendo. Não somos atores num filme de ação que fora da tela fica devendo. Mas posso bater no peito e falar que eu sou sujeito homem. A partir de quando eu sou o mesmo antes e depois de ligar o microfone. Vem cá, que eu vou te mostrar. Vem cá, só não pode chorar. Cê pensa que é personagem, cola na grade que eu vou te mostrar. Cê pensa que é personagem, cola na grade que eu vou te mostrar, porra. Vem cá, que eu vou te mostrar. Vem cá, só não pode chorar. Cê pensa que é personagem, cola na grade que eu vou te mostrar. Cê pensa que é personagem, cola na grade que eu vou te mostrar, porra.